Linda noite, me sinto muito feliz de poder estar aqui com vocês, parabenizando a você, DJ Vinha. Parabéns por esse dia lindo, por essa noite maravilhosa, encantadora, onde você pode estar se confraternizando com os teus amigos, com as pessoas que querem te ver feliz, que se dispuseram a estar aqui se fazerem presente para dizer para você que com certeza você é uma pessoa especial para todos. Que Deus ilumine teus caminhos, que te dê muita saúde, muita paz, muita harmonia, muitas alegrias. É o que deseja este amigo virtual, raro, não muito presente, mas que deseja a você e a todos tudo de bom. Um abraço também para minha querida e preciosa amiga de dia retada, Regina. Amiga, te amo muito. Um beijo. Deus esteja sempre com você. Vinha, feliz aniversário, muita paz, muito amor. Para todos, curta essa festa linda que ela merece.